pra usar esse teorema. Não é pra qualquer triângulo, eu só aplico Pitágoras em triângulo retângulo. Um lado é sempre maior, vai hipotenusa chama. Os dois que sobram, catetos poderei assim tratar. Entre de cabeça nessa, temos que perder o medo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou utilizar um exemplo pra você não pagar mico. É o famoso triângulo de lados 3, 4, 5. Se o lado maior é 5, elevo ao quadrado 5. E o quadrado da hipotenusa será então 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Cateto vale 4, seu quadrado é 16. Vale 9 o quadrado do cateto, que é o 3. E pra você confirmar, verificar que eu não minto, 9 e 16 somados é igual a 25. Um teorema importante eu quero te ensinar. Teorema de Pitágoras poderemos decifrar. Poderemos decifrar. Poderemos decifrar. Yo, yo, yo, yo.